cantadeira do povo deste país. Cantar é minha maneira de com todos ser feliz. Do norte ao sul dou amor nos versos de uma canção. Faço da voz uma flor do jardim do coração. Hilda de Castro é meu nome, todo o povo é meu irmão. Só do amor eu tenho fome, faço dele o meu pão. Hilda de Castro é meu nome, todo o povo é meu irmão. Só do amor eu tenho fome, faço dele o meu pão. Cantadeira do povo deste país. Cantar é minha maneira de com todos ser feliz. Canto contigo, imigrante.